Jesus, que na cruz por mim morreu. Sinto alegria em minha vida, pois Ele me deu. Minha vida mudou, para o céu vou, pois Jesus já foi preparar um lugar maravilhoso, um novo lar. Se você quiser um novo lar, venha a Cristo confessar. Os seus muitos pecados no fundo do mar, Ele lançará. Jesus, todo meu ser, vivo a cantar e a falar, pois alguém mandou. Este alguém é Jesus, que na cruz por mim morreu. Sinto alegria em minha vida, pois Ele me deu. Minha vida mudou, para o céu vou, pois Jesus já foi preparar um lugar maravilhoso, um novo lar. Se você quiser um novo lar, venha a Cristo confessar. Os seus muitos pecados no fundo do mar.